Não acreditei nos meus olhos, primeira vez que eu te vi. Beleza incomparável, predestinada pra mim. Naquela festa eu cantei, a você me apresentei. Naquela noite encontrei o que eu sempre procurei. Espontâneo igual parto normal, pacto emocional. Duas almas que se cruzaram, mas que encontro casual. Expressei meu sentimento no primeiro momento. Desenrolamos a prosa, rap de trilha sonora. Fechou com esse maloqueiro e tornou meu mundo perfeito. O rolê mais da hora, o início da nossa história. Remédio mais eficaz pra curar o coração. Pros problemas, solução. Inspiração pra canção. Linda, inteligente, estilosa, elegante. Imensurável que sinto em ser seu acompanhante. Sentimento sincero que seja pra toda a vida. Pra reinar do meu lado e ser a minha rainha. Por quê? Pois eu tinha certeza que seria seu rei. Pois eu tinha certeza, nas madrugadas cantei. Pois eu tinha certeza que seria seu rei. Pois eu tinha certeza. Domingo de manhã te levo café na cama. Ela levanta descalça, as gatas já te acompanha. Abre a janela, o sol brilha, só perde pro seu sorriso. Ela na ponta do pé, pergunto o que eu mais preciso. Se tô do seu lado, gata, não preciso de mais nada. Eu vou ser um espumante no rasante na quebrada. Provo que o único interesse era estar ao meu lado. Sem se importar em passear na Paraty 94. Honestidade, lealdade, tudo que completa. Me prova todos os dias que a vida pode ser bela. Não meço esforços por você, sou capaz de buscar a pérola da concha lá no fundo do mar. Meu coração acelera por você que ele bate. Se tornou dona dele, cê sabe que é verdade. Sentimento sincero que seja pra toda a vida. Pra reinar do meu lado e ser a minha rainha. Por quê? Pois eu tinha certeza que seria seu rei. Pois eu tinha certeza, nas madrugadas cantei. Pois eu tinha certeza que seria seu rei. Pois eu tinha certeza que